Dodoma! Está Dodoma! São fregues e parafusos, alicates e martelos, motores a roncar, a pedir que venham arranjar. São próprios e berbequins a furar em frenesim, soldas, soldaduras a colar todas as ranhuras. E vejam só quantos botões a piscarem sem parar. Quantos botões a piscarem sem parar.